A rádio que acredita no futuro e no desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Bandeirantes FM 94,9, AM 640. Sempre ao lado do ouvinte. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. ZYK 277. 640 kHz. Transmitindo em ondas médias. 50 kW. Rádio e TV Porto Visão Limitada. A sua Band AM 640. Uma emissora do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu Milka da Moda. Único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4.000 anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu Milka da Moda. Estrada Gramado Canela. Suco Suvalan. O verdadeiro sabor natural da fruta. O mix de acerola com maçã, uva, manga e laranja, sem açúcar ou qualquer outro aditivo. Suvalan. A sensação de sabor vem do açúcar da própria fruta. Suvalan. Com o selo de aprovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ao degustar o suco Suvalan, você também está garantindo mais saúde à sua vida. Suco Suvalan, saúde e sabor para a sua família. Suco Suvalan, ah, que delícia! Com o carrinho de ouro da Agas. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Tecnologia a serviço do ouvinte. Rádio Bandeirantes Porto Alegre. FM 94,9. AM 640. Nas ondas do rádio, na internet e nas plataformas digitais e aplicativos. Começa agora. A Rádio Bandeirantes apresenta. Arquivo Musical. Olá, seja bem-vindo. Começa aqui o Arquivo Musical da Rádio Bandeirantes. Começando com Fábio Júnior, Esqueça, do ano, uma regravação dele de 93. Bandeirantes.